Davi solitário em uma terra repleta de Golias. Com vocês, o único, o grande, o gigantesco episódio de level 47 do OrionCast, que é sobre Shadow of the Colossus. E com vocês, explorando a Terra Proibida, temos João, Hyde, Raziel e esse que vos fala com eco, Lula Molusco. Bom, galera, agradecendo os comentários do cast passado e vamos ler alguns comentários aqui. Teve muito comentário, não todos, então a gente vai ler aqui o que a gente julgou mais relevante, né? E o Hyde tem um recadinho sobre os comentários, né, Hyde? Então, a gente vai... Essa é a última leitura de comentário que a gente faz, né? Quer que a gente leia alguma coisa no cast, né? Ou fale alguma coisa, mande por e-mail. Ah, é bacana, pessoal. Mas vocês querem que a gente efetivamente comente aqui, mande e-mail pra gente, tá? Não posto só no mural. Bom, e partindo para os comentários, vamos lá. O Colossus Killer, né? O nome dele é bem casual para esse cast de hoje, né? Bem assim, vem de encontro, né? Colossus Killer, o matador de colossos. Ele comentou, né, sobre os jogos musicais, que ele acha melhor parar com o gênero mesmo. Assim, dar uma parada para não fazer mais... O que vocês acham? O Raziel que não participou do episódio. Raziel? Eu acho que não podia parar, porque Guitar Hero, por exemplo, é o que trouxe as pessoas para ouvir o bom rock and roll, então não pode parar assim. João, tu acha que deve parar ou o circo deve continuar? Apesar que a Activision já parou, né? A nossa boca foi maldita. Ah, então, pra mim, tanto faz, porque eu não gosto desse tipo de jogo, não é minha praia, eu não sou um fã de música em geral, eu sei, minha vida é triste. Mas... Nossa. Raziel, eu sabia que o Raziel ia falar isso. A vida, o João, ele é uma pessoa infeliz porque ele não é tão fã de música assim? Cara, você que comentava, eu nunca vi isso. Uma pessoa que não gosta de ouvir música, o que você vai dizer? Você achou que esse dia chegaria? Olha, sei lá, velho, como assim você não escuta música? Ah, mas não é possível, pelo menos trilha de filme se ouve, né? Ah, não, sim, eu... Viu, é música, trilha de jogo. É o maior ouvinte da Orion Live, né? João deu um belo estímulo pra galera do Orion Live, né? Mas tudo bem. O que interessa é ser feliz. Ô, Hyde, e aí? Você acha que é melhor parar ou... Ah, então eu gosto do estilo, mas tá saturado, né? Então é inevitável. É, eu acho também que é bom parar. Deixa a gente explorar o que a gente tem até o momento, assim. Tem jogo pra curtir por uns 2-3 anos aí, tranquilo. Mas vamos lá, continuando os comentários, o Marcelo 289, ele comentou que os jogos musicais são uma outra forma de ouvir música. Cara, eu concordo. Não sei se vocês concordam, mas eu concordo com o comentário. É uma outra forma de ouvir música mesmo. É um belo pretexto também, uma forma legal. De certa forma é, você ouve e interage, né? Mesmo o João, que não gosta de ouvir música, de alguma forma ele jogou algum jogo musical, né, João? Não, eu joguei uma vez na casa do Adriano, cara. É, então. Nunca mais. Keyblader, ele postou o canal de um Manolo que toca pra caramba, né? Que vem a ser um Manolo que toca pra caramba, um cara que toca muita guitarra. Isso é quase um nick, né? Um nick troll, né? Manolo que toca pra caramba. Depois de cada um que já apareceu, né? Isso não é nada. Você já imaginou assim, a gente tá na sessão do Rock Band esperando alguém, né? Ou sei lá, esperando no lobby ali, esperando um músico pra completar, aí entra o cara com o nick. Manolo que toca pra caramba. Ó, eu saía, cara. Nem até como ganhar desse cara. Se você vê esse nick no Rock Band, até que não tem tanto problema. Agora, você entra num site pornô e tem um cara com nick desse, você fica até... Sensacional. Boa, boa. Ah, Manolo que toca pra caramba. Beleza, vamos partir pro próximo. O Luiz, ele pediu um cast de Fable, base chamando setista, e um cast de Pokémon, base chamando João... João, por que o João? Porque o João que é um especialista de Pokémon. Ele falou alguns casts. Eu sabia. Rebobinando os casts. E o Rubinox aqui, pra fechar, ele sugeriu um cast de Pokémon. E será que a gente consegue fazer isso um dia, Hyde? Pokémon. Cara, eu pensei nisso hoje, velho. Não sei nem o que é Pokémon. Sério mesmo, eu pensei nisso hoje. Eu nunca vi um cast sobre Pokémon. Eu nunca vi ninguém homem que tenha um pouco de dignidade em falar de comunicação aberta que joga Pokémon. Derruba o Meimal aí, velho. Derruba aí. Galera, continuem pedindo cast de Pokémon, continuem pedindo cast de Fable, ou no mínimo um Orion spoiler de Fable, que o cientista fará. Eu garanto aqui, o cientista fará com gosto. E spoilará gosto. Porque ele faz e isso muito bem. Spoilará porque ele faz isso muito bem. Nosso professional spoiler. Vou inflamar aqui, vou chamar a torcida, a multidão pra isso. Peçam, peçam, peçam de Fable pro cientista que vai rolar. Eu garanto. O Locomaker, ele... E não esqueçam de pedir pro João, e nesse cast o Homem-Mal vai participar. O de Pokémon. O Homem-Mal é presença obrigatória nesse cast. A gente vai amarrar ele aqui e vai fazer o cast. O Locomaker, ele falou que adivinhou os jogos musicais iam acabar antes de 2012 ainda. Em 2012 vai acabar tudo, né? Então, pô, grande previsão que ele fez. É fácil. Na realidade, acho que quem foi mãe de Namesa foi a Orion, que gravou o cast na semana que a Activision ia anunciar o fim de Guitar Hero, né? Será que a gente sabotou Guitar Hero? O cetista. Será que foi um plano maligno do cetista? De, cetista, de certeza. Convencer a fazer o cast, não sei o quê, ter a ideia. Certeza, né? Foi cetista. Foi o cetista que sabotou. Vamos lá. O Samuel Ragnos, ele comentou que os jogos devem ficar uns 2 anos fora do mercado e se reinventarem, né? Se reinventar pra voltar. Aquilo que o Rádio comentou também no fim do cast, que eu concordei com ele. Precisa mudar realmente a fórmula de gameplay, essas coisas, acho que esgotou. E ele também achou incrível o fato dos jogos musicais terem unido a equipe da Orion. Isso realmente é inédito. É verdade. Ele comentou jogos musicais Forever, Rock Band menos Guitar Hero. Né? Mas aí eu vou te dizer o seguinte. Guitar Hero está para os jogos musicais como a roda está para a invenção do automóvel. Então, se não existisse Guitar Hero, não existiria Rock Band. Não existindo Rock Band, não existia Orion Cast. É, lembrando que logo, a equipe do Guitar Hero é a mesma do Rock Band, né? É a mesma do Rock Band. Ou seja, se eles não tivessem feito o Guitar Hero, não existiria o Rock Band. Então, não adianta. As duas séries são importantes. Dacter acha que os jogos musicais são uma outra forma de consumir música e falou que vê a gente na VH1. Eu não sabia. A VH1 quer comprar o Orion Cast em vídeo? Ou o Orion Spoiler? Tomara, né? A gente ainda não assinou o contrato, né? Mas, ou se você trampar na VH1, Dacter, dá um alô aí pra gente. De repente, né? Os caras querem fazer matéria sobre uma nova mídia chamada videogame. Algo assim, a gente vai ter muito prazer em trabalhar. Vitor64, ele comentou que é caro montar a banda, né, o kit da banda, e que a crise mundial também afetou. A crise mundial foi em 2008. A data de lançamento do Guitar Hero 3, acho que foi 2007. Vocês acham que tem alguma relação? Ah, assim? Acho que não. Acho que aí é uma viajada, né? Então. O que afetou foi a saturação mesmo, né? Foi a saturação. Que é caro montar uma banda, eu acho que é uma realidade, assim, mais pro Brasil, pra gente aqui, que tem que pagar caro pra importar instrumento, é grande. Mas pra eles lá, eu não acho que é algo tão caro, assim. Porque um kit de rock band, por exemplo, que é bateria, guitarra, custava o quê no lançamento? $180? E tudo bem, é caro, é o preço de você comprar quase 4 jogos lá. Mas em relação ao poder aquisitivo deles, não é nada, acredito que não seja nada do outro mundo. Então, e se isso que ele falou fizesse sentido mesmo, o videogame em geral ia ter caído, né? Não só os jogos musicais. Ah, e não sim, caiu, é. Né? Não caiu. É uma das poucas indústrias que se manteve em ascensão com crise e tudo. Aham. Uhum. Com crise e tudo também. Eu discordo aí, Vitor64. Eu acho que realmente é caro montar uma banda, mas mais para efeitos de Brasil. Mas como a gente ainda não responde por uma parcela muito grande do mercado, eu diria que isso não afetou. O Gogita, ele comentou que a decadência começou quando removeram a opção de jogar no controle. Eu discordo, cara. O auge foi quando foi Guitar Hero 3, que jogava no controle, sim. Mas, venderam kit pra caramba. Ainda teve muita água pra passar debaixo da ponte, debaixo dessa época. Não sei vocês, mas eu não acho que o controle tenha sido... Pode estar afastado um pouco, porque nem todo mundo quer comprar os instrumentos, né? Uhum. Mas eu acho que é mais aqui no Brasil isso, né? Porque a experiência do jogo musical, se você só tem ela completa, é se jogar com um instrumento. Porque jogar no controle não tem nem comparação de jogar com um instrumento. É, então... como você jogar... A diferença é tão absurda de você jogar um jogo de corrida num volante de 900 graus, sabe? Com tudo... e você jogar num gamepad. É. Muda completamente o jeito de jogar. O Carlos Weber, ele falou que jogou Amplitude, o jogo lá da Harmonix que a gente comentou no início do site. No início do cast. É que ele postou também, né? Eu falei site aqui, porque ele também postou um site pra gente jogar Anime Hero. E ele falou que a música do Top Gear é difícil pra caramba. Alguém tentou? Eu consegui passar. Você conseguiu passar? Agora, a pergunta que eu tenho, porque eu ainda não vi. A música que tem do Top Gear lá, a versão, é a versão Tecnobrega? Se fosse, eu não teria chegado na metade, meu filho. Você vai YouTubar pra gente ver? Pode ser, dependendo. Pode ser? Uhum. Ó, galera, tá aqui, ó. Pode ser. Conto com o comprometimento de vocês. Eu tô aquele ferrado. Aquele Tecnobrega foi o início do fim, cara. Nossa, eu fiquei muito triste quando vi aquilo. Ai, ai. Pra fechar aqui os comentários, o Terminator, ele falou que faltou a gente comentar de alguns jogos musicais como Dance Dance Revolution e afins, né? A gente pensou nesses jogos, mas como a queda foi mais de jogos desse estilo que cresceu muito, né, nos últimos anos, como Guitar Hero e Rock Band, jogos de banda, a gente acabou focando neles. Mas a gente tem planejamento para fazer um cast para outros tipos de jogos musicais. Os de dança são um outro segmento, né? São um outro segmento e é interessante ele tocar no assunto, porque os de dança estão mudando agora, né? Digamos assim, a gente está vivendo a transição da jogabilidade deles. A gente falou tanto dos jogos desses de banda terem que se reinventar, né? Uhum. Esses de dança estão mudando agora com o controle de movimento do Wii, tem aquele Just Dance que tem feito muito sucesso. Agora tem o Dance Central com o Kinect, que não usa controle. Eu acho disparado o melhor jogo do Kinect, é o Dance Central. Software assim que faz valer a pena o acessório. O único, na realidade, ainda. Os outros eu acho que não vale a pena, não. Assim, que realmente usa de uma forma bem inteligente, eu acho. Então, mas a gente planeja fazer um cast desses jogos, sim. E até eu aproveitar o momento que é interessante. Quem sabe os jogos de dança renasçam aí com essa onda de controle de movimento de novo. A gente tá migrando do tapete pro sensor de movimento. Acredito que é uma reinvenção. Não sei se vocês concordam, João. Apesar de não ouvir música, João. Eu acho que foi uma evolução, né? Tal qual foi sair do controle pra ir pra guitarra. Não acredito que foi uma revolução na maneira de se jogar, não. Mas uma evolução natural mesmo. João, você não é fã de ouvir música, mas de dançar você é? Mesmo sem música? Mesmo sem música? Dançar sem música é bizarro, hein? Eu só danço ouvindo o Tecnobrega do Top Gear aqui. Tecnobrega do Top Gear. E você, Raziel, também dança ouvindo o Tecnobrega do Top Gear? Não queira me ver dançando, meu filho. Não queira me dançando? Raid, você é com Tecnobrega do Top Gear ou sem Tecnobrega do Top Gear? Ah, não, dança não é comigo, não. Cara, eu tenho vontade de jogar Dance Central. Eu tenho vontade. Um dia terei. Não tenho Kinect ainda, um dia terei. Se eu tiver Kinect, vai ser um dos primeiros jogos. Alguém comprou aquele tapete dos primeiros lá do PlayStation? Eu tive, cara, na época do Play 1. Eu tive aquilo ali. Eu joguei por duas semanas e rasgou todo embaixo. Ah, é? Não, os meus duraram bastante, cara. Eu vendi funcionando. Mas não sei o que eu tô falando, eu sou um medium player, né? Eu não consegui destruir meus instrumentos de Guitar Hero também. Nossa, os meus não sobrou nada. Então, tem que ter uns caras... Galera, como eu já falei, o Hyde, ele solta fogo da guitarra. Tem que fazer uma guitarra de metal pra ele. Minha bateria derreteu. A minha derreteu os cabos. Só os explodiu cabos. Explodiu o microfone também? Explodi com um grito. Vocês querem saber como o Hyde explodiu? Vocês procurem no YouTube a cena daquele filme Tenacious D e a Palheta do Destino. Nossa, foi essa música mesmo, a Master Exploder. Foi a última que eu joguei no microfone. Exatamente, vocês digitam Master Exploder no YouTube, vai vir a cena, vocês vão ver o que o Hyde fez com o microfone. É exatamente aquilo que o Jack Black faz no filme, ele faz. Aí vocês vão ter ideia do que é o poder da super banda da Orion. Quem sabe um dia vocês vão ver a gente tocar. Super banda da Orion Games, né? Então, queria falar pra quem ouve aí o cast, né? Ouvi também lá o programa do Cetista, né? No Orion Live lá, o Orion Spoiler, o Orion Discute, os programas que ele tá fazendo. Tá bem legal, o pessoal tá acompanhando. E dá pra participar, né? Quem entra lá, participa do chat, pode falar com ele ao vivo também. E tá bem legal, vale a pena, o pessoal tá gostando. Então quando tiver aí, entrem lá no horário. Galera, Fable, não esqueçam. A única coisa lá Fable. A única coisa que me desanimou no programa dele lá, que eu não gostei, é que pediram pra ele fazer a dancinha do GeoHot, ele não fez. É o rap do GeoHot, foi? O rap com a dancinha dele, ele pediu e não fez. Ele ficou devendo essa, mas no próximo ele tem que fazer. Ah, mas acho que é porque o GeoHot fez pra PlayStation 3, é por isso. Pode ser. Talvez, não dá achievement, entende? Só dá troféu. O cientista gosta de achievement. Agradecendo aqui o pessoal que participou do Twitter também, o Gui Lisboa 94, o Rubinox, o Digo Caos, lá do Meia Lua X, e o Beto Rodri, que é um cara aí que eu conheço, trabalhei com ele, ele fez o layout do site também atual. Aí, obrigado, pessoal, e acompanhem também pelo Twitter, né? Sigam a gente no Twitter. Bom, galera, e pra fechar os comentários, o General J, ele falou que o setista, ele tá com a felicidade de 0 a 10 é 9. Por quê? Porque a felicidade dele só vai ser 10 quando o God of War acabar também. Então, só falta isso. Então, pra felicidade do setista ser total, tem que acabar God of War. Aí vocês escolhem. O que vocês acham? Entendeu? Mas é isso, galera. Comentários agora pra gente falar aqui por e-mail. Ah, mas continuem a discussão no Sadia, né, claro, no mural. E é isso, vamos começar o cast de hoje. Bom, galera, começando o nosso cast de hoje, o que eu posso dizer desse jogo, né? Aterrissou no planeta em 2005. E eu vou fazer a pergunta básica, assim, né? Não sei se todo mundo jogou em 2005, mas é aquela pergunta que eu faço em todos os casts quando a gente tá falando de um jogo e do ano que saiu. Como que foi pra vocês viver isso? Como que foi o primeiro contato com Shadow of the Colossus? João? Então, meu primeiro contato com Shadow of the Colossus foi em 2010. Rá! Ah, 5 anos cara, depois. Cara, vive atrasado, não é possível. Então tá fresco na memória ainda. Tá fresco na memória, vamos lá. Tá completamente, cara. É que eu ia comprar o PlayStation 3, né? Só que eu tava na maluca, assim, eu tava, pô, eu tenho que jogar primeiro alguns clássicos do PS2, né? Que todo mundo fala, e eu também não tive PS2. Enquanto todo mundo tava jogando PS1 e PS2, eu tava com o Homem Mal, jogando Quake, tá ligado? No PC. Então, eu pulei essas duas gerações de consoles, assim. Aí agora, em 2010, eu ia comprar o PS3. Aí eu pensei, ah, não, vou pegar um PS2 emprestado e vou atrás desses jogos aí. Óbvio que o primeiro jogo que eu fui atrás foi o Shadow of the Colossus, que eu tinha muita vontade de saber do que se tratava. Eu evitava muito procurar vídeo no YouTube, evitava muito saber como que era, porque eu sabia que era algo foda. Só que eu não queria tomar spoiler, sabe? Eu não queria ser atingido por esse hype, assim. E foi maravilhoso, cara, foi maravilhoso mesmo. É, você acha que o jogo tá atual ainda? Você que viu ele no ano passado, né? Eu posso dizer que ele tá, cara. Pros padrões, assim, você não vai se frustrar, entendeu? Toda a mecânica do jogo funciona, ele é bonito, né? Ele tem alguns problemas que a gente vai citar mais pra frente, tecnicamente, mas não vai te decepcionar, você que não jogou, você que tá ouvindo, ouvinte querido. Jogue, cara, jogue. É, tá atual, joga. Tá bonito, tá legal. Pode pegar. Raziel, e contigo, como é que foi? Ao contrário do Meliante aí, eu joguei em outubro de 2005. E assim, quando você vê uns 10 reviews, todo dando nota 9,5 para um jogo, você pode pensar, ó, esse jogo deve ser bom. Aí eu fui lá, quando eu comprei, eu achei bizarro, porque realmente, né, você não tem inimigos no jogo. Você tem 16, né, que são todos os bosses. E assim, eu tava na época de jogar hack and slash, e eu pensei, acho que vai ser chato pra cacete esse jogo, não vou gostar, é muito parado. Mas quando você chega no primeiro inimigo, você já muda totalmente de opinião. Ai, ai, bacana. Hyde, como foi pra você? Então, eu joguei ele em 2006. Quando eu comprei o PlayStation, já comprei o Guitar Hero 2 e o Shadow of the Colossus junto, né? Então, eram os dois jogos que eu tinha. Uhum. Então, tava bem servido, né? Muito bem servido. Nossa, aquilo foi direto, assim. Peguei pra jogar, fechei até rápido, assim. Que é um jogo que começa, ele te prende e você não consegue parar. É fantástico mesmo. Eu concordo com o negócio que o João falou, tipo assim, o jogo ele tá atual, eu acho que por um fator específico. Não tem nada igual ele que foi feito. Verdade. Tem nada igual. Então, tipo assim, ele vai permanecer atual porque é uma fórmula que não foi usada por mais ninguém. Tem o Icon, né? Mas o Icon é da mesma empresa então, e veio antes, o Icon, né? Veio antes, né? Tipo assim, a gente ainda vai falar do Icon, mas num outro cast, galera. Esse é sobre Shadow, calma que... Vamos fechar esse ciclo, né? Mas eu acho que o jogo tá atual, o jogo continua bonito, mesmo com as tecnologias passadas. E uma coisa que aconteceu comigo, que tipo assim, nenhum jogo fez, meu pai pedia pra eu jogar esse jogo, pra ele assistir jogando. Ele achava lindo as paisagens do jogo, esse tipo de coisa. E uma curiosidade, né, no Japão, o jogo ele é chamado Wanda to Kyos, que seria Wander e os Colossos, né, traduzindo. Parece nome de banda, né? Parece nome de banda, né, cara? A gente poderia, a pessoa batizar um pseudo da banda da Orion, né, a super mega banda da Orion, de Wanda to Kyos. Aí o pessoal deduz que o nome do personagem principal seja o Wander, né, porque ele não fala, né? Tem aquelas vozes lá, tudo, mas o diálogo do jogo, ele é, no caso, uma língua do próprio jogo. Não sei se vocês notaram isso na época. Tipo assim, eu desconheço aquela língua. Se eu estiver falando alguma besteira, não, eu quero não existe, que alguém me corrija. É a língua do não existe, jogo. Né? Não existe. Eles criaram pro jogo. No caso, não aparece o nome do personagem. A gente supõe que seja o Wander, mas o personagem não fala, praticamente. E não aparece, pelo menos ele não fala nada que é inteligível pra gente, né? A única coisa que ele fala que dá pra entender, que é 100% de certeza, que é o nome do cavalo, que é o Agro. Que é o Agro, só. Exatamente. Isso. E o nome dele não é citado nenhuma vez dentro do jogo. Tanto é que sempre que eu li o Wander, eu achava que era uma abreviação de Wanderer, né? Que ele fosse um viajante, assim. Eu pensei isso também. Eu pensei isso daí durante um tempo. Eu nunca ia apelar o Wander para o nome dele. Eu sempre achei que era só um adjetivo, assim, uma alcunha. Uhum. Talvez até seja, né? Pode ser. De repente os caras quiseram fazer esse trocadilho, os japoneses. Vai saber o que os caras pensaram. Só que um comentário que falaram da versão japonesa. No Ico, pelo menos a linguagem do jogo, é muito baseada no japonês. Pelo que eu vi nos vídeos, eu que sei um pouquinho de japonês, eu reconheci muita coisa. No Shadow of the Colossus já mudou, não é a mesma coisa, você não consegue entender direito nada o que eles falam. E o único jeito de saber que o nome do protagonista é Wander é nos créditos finais do jogo. Boa, porque tem um cara que dubla, né? Principalmente o gemido dele, deve ter um cara que dubla. Só isso também, né? E agro! Agro. Cara, esse deve ter sido o trampo de dublador mais fácil de histórias. Isso aqui é dinheiro fácil, né, cara? E tem outra coisa curiosa, no período de desenvolvimento do jogo, chamavam ele de Nico, por causa da abreviação Next Ico, né, que era do mesmo time que fez Ico, ou Aiko, né, em inglês. É o Team Maiko da Sony, que é um estúdio da Sony do Japão, que é responsável pelo jogo. Mas eu lembro mesmo deles, mas eu não lembro de muito hype em volta desse jogo. Porque o Aiko foi um jogo assim, meio lado B do PlayStation também. Não era um jogo que vendeu horrores. Shadow of the Colossus também não foi um fenômeno de vendas. Vocês lembram de hype pra Shadow of the Colossus? Eu lembro de ver numa revista. Aí eu achei impressionante, né? Era diferente de tudo. Eu lembro, assim, do primeiro vídeo que eu vi, era só aparecia o Wander levantando a espada, né? Com luz, assim, apontando pro Colosso. Aí chegava, era um vídeo de gameplay. E aí ele ficava tentando grudar no pé do Colosso, mas ali eu não captei a ideia. Eu olhei assim, tipo, que é isso? Tipo, não captei a ideia. Não sei vocês, assim, se vocês que viram, no caso, o João, ele jogou já em 2010, depois de todo mundo ter feito, de ouvir falar do jogo, ter feito todas as propagandas. Mas o Raziel, que jogou ele bem recente, praticamente no mês de lançamento, você tinha hype pra esse jogo ou não? Eu não tinha, porque uma das revistas que eu acompanhava fez um review minúsculo, sabe? Meia página sobre o jogo. Uhum. E o que eu achei estranho é que a nota ainda era muito alta. Eu falei, caraca, o jogo parece que é tão bom, esse povo não tá falando tanto, não tinha tanto hype assim em cima. Então, curioso que eu até vi um desses do Shadow of the Colossus, né? Ele se chamava Nico. O único vídeo que eu vi era um vídeo de apresentação mesmo, acho que foi um vídeo de anúncio dele, que eram três rapazinhos, né? Três Wander, assim, indo pra cima de um colosso. Eu acho que o jogo tinha uma... Multiplayer. Isso, cara. Nossa, exatamente. Que bizarro. A gente vai... Eu vou procurar esse vídeo, vou colocar aí no post. E eram três rapazinhos em cima de cavalos. Nossa. Indo pra cima de um colosso numa espécie de Monster Hunter, assim, sabe? Colosso gigantesco, né? Como tem que ser um colosso. Mas eram três ao mesmo tempo. Eu acho que a proposta antes era ser um Monster Hunter, assim. Caraca, eu não vi isso. Era? Pois é, eu não tinha hype, eu fui pego de surpresa. E também, aquele ano, ele foi um ano, assim, eu falo, foi um ano muito espetacular em matéria de jogos de videogame. Porque eu lembro que aquele ano, em 2005, a gente teve o God of War 1 saindo. Esse foi um jogo que teve hype. Se eu não me engano, teve Gran Turismo 4. Também foi o ano que lançaram o Xbox 360 no mercado. E foi o ano do Resident Evil 4, que era um jogo que a gente, eu pelo menos, esperava muito, né? A gente estava muito tempo sem um Resident Evil que não fosse remake, né? Que fosse continuar a história. Não sei se na época também ele ficou um pouco ofuscado por esses jogos. O que vocês acham, Raid? Talvez, acho que é porque é uma franquia nova também, né? Ele não era conhecido e não... E era uma coisa diferente, então você não cria um hype pra uma coisa que é diferente, ela te surpreende, né? Aí você pode pegar o Okami como exemplo, né? Também não tinha muito hype em cima e foi um jogão. E foi um jogão. E não vendeu. E não vendeu. Mas foi um jogão que não vendeu. Exatamente, pode pegar o exemplo do próprio Tim Schafer, ele fez vários clássicos, sempre vai fazendo clássicos, mas jogos aclamados pela crítica, mas que ninguém compra, entendeu? E todo jogo dele, a gente sabe que vai ser bom, só que ninguém compra, é complicado. E tinha no caso do Team Ico era pior, né, que ele só tinha um jogo, né, que não foi um sucesso estrondoso comercialmente, e foi muito aclamado, mas não tinha como, acho que o público procurar a crítica, sim, mas o público ir atrás, não, acho que não. Mas você acha que esses jogos, assim, aí é uma questão minha. Assim, eu lembro de um amigo na época, a gente falando super bem desse jogo, um amigo, eu emprestei o jogo pro amigo, e aí ele colocou o jogo, né, da gente falando de matar colosso, de não sei o que, que era isso e aquilo, mas um amigo, assim, padrão Winning Eleven. Como a maioria das pessoas, assim, é o padrão Winning Eleven God of War GTA, que eu acho que hoje é o padrão Call of Duty. Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty. É, ele se modificou esse padrão, né, ele evoluiu pros FPS. Eu lembro que ele pegou o jogo emprestado, ele passou um mês com o jogo. Depois de um tempo, desse um mês, ele veio devolver e falou assim, cara, eu não consegui entender, fica o cara lá, o cavalinho, não saquei qual é desse jogo. Talvez não seja por isso que eu vou fazer uma comparação, ele é meio intelectualizado demais, digamos assim. Ele é meio arte, assim, pra você compreender tem que ter uma certa profundidade, assim, no mundo do videogame. Talvez por causa disso não tenha feito o sucesso. Eu passei por uma coisa parecida com isso. Quando eu terminei o jogo, eu fui pra escola na época, né? Eu comentei com um colega lá sobre o jogo, que ele também tinha. Aí ele falou, sei lá, cara, não consegui passar do primeiro. Eu assim, como você não conseguiu passar do primeiro? Aí ele falou, sei lá, tava meio difícil, eu parei rápido. Caraca, como é que pode? Ele é um jogo extremamente artístico, né? Uhum. Então quem não tem essa visão que consegue distinguir isso, né? Identificar como um jogo artístico, não... Como você mesmo falou, Lula, era uma abordagem totalmente diferente. Hoje, FPS, qualquer FPS que lança no mercado, a pessoa já para com a mão direita no mouse e com a mão esquerda no SDF, entendeu? Uhum. No Shadow, não sabia o que fazer. Viu o Colossus, achava que tinha que atirar flecha até matar, e não era. Não é bem ação, você tem que pensar antes de agir no Shadow of the Colossus. Então, vocês acham que eu separaria entre jogos rasos e jogos profundos? Não sei, talvez me apedrejem por isso. Podem me apedrejar, se falar, mas eu vou. Vou separar assim, entre jogos rasos e jogos profundos. Shadow of the Colossus é um jogo profundo, não é um jogo raso. Talvez seja por isso que não tem sucesso comercial. Assim como muitos outros jogos que não tem sucesso comercial. Não sei, é minha opinião. Me apedrejem aí à vontade, se quiserem, mas eu penso isso daí. Acho que há jogos e jogos para públicos e públicos, né? Então, mas tem espaço para todo mundo. E falando um pouco mais da parte operacional do jogo, né? O Wander, o personagem que a gente supõe, né? Que chama Wander, ele viaja para um local que chamam de Terra Proibida, a Forbidden Land, né? Para encontrar uma forma de ressuscitar uma garota, que alguns falavam que era uma princesa, ou simplesmente uma garota, ou uma bela adormecida. Eu ouvi de várias coisas desse tipo, achei engraçado. E não é revelado em momento nenhum o parentesco que ele tem com a garota, né? Se o Wander, se é uma princesa, se é alguma coisa desse tipo. Eu confesso para vocês que aquela primeira cena do jogo é surreal. Eu achei aquela cena surreal, dele chegando na Terra, né? Passando aquela ponte, descendo ali as escadas e colocando ela naquele altar. Ele tem um efeito de luz muito lindo que invade o local antes daquela voz falar para eles. Não sei, tipo assim, naquele momento, nesse momento esse jogo me tocou. Um dos momentos que eu falei, cara... É a parte que arrepia, né? Arrepia. Cara, não sei como é que foi para vocês ver isso, ouvir isso, teve algum momento... O Raziel já falou um pouco do momento do primeiro colosso, né? qual a ideia que caiu naquele momento? Porque naquele momento você não tem ideia de como o jogo vai funcionar. Ah, então, eu achei fantástico, né? Só mostrou o quanto o jogo é artístico, né? Quando coloca ela lá no altar, né? Tipo um altar, sei lá, uma cama de pedra, né? Uhum, eu acho que é um altar. Vai falar com aquela voz maluca sinistra do céu. Nossa, foi fantástico mesmo. Eu acho incrível que ele consegue passar um ar de um jogo épico, consegue passar solidão, imponência e mistério ao mesmo tempo. João, você sentiu tudo isso também quando você rodou, viu a cena? Ou você já... Bom, você já jogou recente, então você já fazia ideia exatamente do que era, né? Mas te surpreendeu de alguma forma ainda, depois de tanto tempo? Apesar daquela cutscene inicial ela não mostrar nada, né, de jogabilidade, assim, nada do que você vai enfrentar daqui pra frente, ela dá uma ideia muito clara da ambientação que você vai ter ao longo de todo o jogo. Né? Você começa seguindo aquele pássaro, assim, mostrando toda a vastidão daquele lugar, né, daquela terra proibida que a gente está explorando. E vai mostrando a saga do protagonista, né, do Wander, carregando aquela obsessão que ele tem, uma mulher que você já dá pra perceber que ela não tá viva ali, né? Você vê que ele tá obcecado em levar aquela mulher, você vê o companheirismo do cavalo atravessando os obstáculos. Você tem toda a noção do que você vai enfrentar em questão de ambientação, mas você não vê os monstros, você não vê nada, assim. É bem bacana, cara, ele conseguiu passar uma sensação de solidão mesmo, como o Raziel falou. Uma sensação de perseverança, ele quer continuar, ele vai continuar, ele tem obstáculos, mas ele não para, ele continua. Não, e emendando, assim, tipo assim, lá logo na cena, tem um giro, né, pela sala e mostra as 16 estátuas, né, e a voz começa a falar contigo, né, e as estátuas, elas não podem ser quebradas por mãos mortais, segundo a voz, né, e ela explica lá pra ele que cada estátua representa um colosso que anda por aquela terra, e que pra quebrar a estátua ele tem que matar o colosso, né. Nessa hora, tipo assim, que eu percebi, eu falei, nossa, esse caminho é cumprido. E pra ressuscitar ela, tem que quebrar todas as 16 estátuas, né. Exatamente. Que aí a voz maluca do céu lá recupera os poderes e pode fazer isso. No caso, ele explica lá que cada a essência do colosso que está representada na estátua, e aí começa a sua missão, né, de partir em busca dos 16 colossos. Você tem outra coisa interessante, né, você tem o cavalo, um arco e flecha e uma espadinha. E essa vai ser a sua companhia o jogo inteiro. O jogo inteiro, cara. Às vezes você encontra com um calango no deserto, né? Uma águia. Bela companhia, né, cara? Um calango, uma tartaruga, um pássaro. Então, às vezes você encontra com um bicho assim, mas é só. Não, é bem pouco. E são só os colossos, né? Bom, e aí você tem o giro lá na sala das estátuas, né? O jogo dá o controle pra você do personagem. Você tem a opção lá de assobiar, né? Chamar o cavalo, montar o cavalo e sair à procura dos colossos. E aí, como que você procura os colossos? Né? Você tem que levantar, tem um botão que levanta a espada, é o quadrado, né, que eu me lembre, mas me corrija se estiver errado. Levanta a espada quando você está ou em cima do cavalo ou a pé, e aí para onde a luz do sol, os feixes fecharem, é a direção que você vai ter que ir. O primeiro colosso, o nome dele é Valos, ou Minotauro. Ele possui a forma de Minotauro, né? A palavra Valos em latim, ela significa forte, né? E o ponto fraco dele, no calcanhar. Se você atingir lá, todo colosso ele tem um ponto fraco. Então, quando você atinge o calcanhar dele, ele para e aí você consegue subir no corpo. Agora, eu vou perguntar pra galera. Beleza, a gente fez isso tudo, tá tudo aqui. Quanto tempo demorou pra vocês sacarem isso no primeiro colosso? Vocês conseguirem se orientar, escalar, chegar nesse primeiro colosso? João, olha, que jogou recentemente já tinha ideia, depois a gente... Mas eu tomei o cuidado de nunca ver uma luta com colosso, assim, antes de jogar, né? Então eu realmente não sabia como eu devia proceder. E olha, eu dei muita flechada no olho dele antes de perceber o que tinha que fazer, viu? Estigma de FPS, headshot, né, cara? Olha, levou bem uns 10, 15 minutos, cara. É geração Call of Duty? Vocês acham que depois da geração PlayStation estamos vivendo a geração Call of Duty? Mas ele, mas quanto tempo você levou, assim, pra... Então, como eu disse, foram mais ou menos uns 10 ou 15 minutos pra eu perceber e pra entender todo o contexto, né? Que eu tinha que bater no calcanhar pra ele cair, aí quando ele caísse eu subia nele. Todo o contexto eu levei uns 15 minutos pra entender. Você é bom, eu devo ter gastado uns 40, 50. Eu também, meia hora, no mínimo. É, então, meia hora no mínimo. Não sei o Raid, se é superdotado. Eu? Em 30 segundos. Cheguei lá, fiquei batendo no pé dele com a espadinha, ele me chutando pra longe, pisoteando. Aí passando raiva, peguei, desliguei o videogame, fui fazer outra coisa. O cara quase arrancou a perna no colosso. É, então, fora. Eu ia arrancar a perna dele com a espadinha, com a faquinha de cortar pão. Aí depois eu liguei o videogame de novo, demorou um tempo, viu? Eu não sei quantos minutos, porque foi em algumas vezes. Isso foi o Colosso. E pra eu me ligar que eu tinha que escalar aquele morro, foi outra história. Porque eu via a espada apontando, né? A luz apontava pra frente, ali pra cima. E aí eu tentando escalar, eu acho que ali, só pra tentar escalar aquele morro, foi mais uns 20 minutos. Mas foi um belo tutorial, porque se você não escala o morro, você não escala o Colosso. Essa de escalar o morro, eu tinha uma noção por muito Prince of Persia, assim... Eu também tinha jogado Prince of Persia antes, não tive problema aí não, cara. É, não, eu tive problema. E olha que eu fui jogador de Tomb Raider, eu joguei muito Tomb Raider e mesmo assim tive problema, porque eu tava destreinado, então Prince of Persia é mais recente. Eu já não fui jogador de Prince of Persia. Mas beleza, esse foi o primeiro Colosso. E o que vocês acharam quando você conseguiu tombar o bichão? Você falou assim, cara, caiu. Não, antes disso, eu vi aqui, uhum, o jogo só tinha inimigos gigantes. Uhum. Mas quando ele começou a aparecer na câmera, eu falei... O que que eu faço agora? Putz, uhum, dá um medo, né? Porque você tá lá, você vê lá... Por onde eu começo, né? Aí ele pega e olha pra você, assim, né? Gigantesco, indo na sua direção. Não, não, ele não tá te vendo, ele tá indo num caminho dele, tá ligado? Eu falei, eu não vou mexer com esse cara, não, vou embora. Mas aí você se aproxima, ele vem e começa a ir na sua direção, né? Sim, sim, tem que pisar em você. Não, e ele pisando, à medida que vai chegando, vai tremendo no chão. E outra coisa, tipo assim, legal. E aí meu pai tava vendo esse dia, né? Quando eu comecei a escalar ele, assim, que balançava, fazia aquela física que o personagem ia cair, ia acabando aquela bolinha, aquela barrinha de grip, né? Cara, aquilo vai dando uma adrenalina. Tipo, vou tomar um caldo, vou tomar um caldo, vou tomar um caldo. Não, é prender a respiração, a escalada é, toda, né? Então, né? Seu dedo chega a prender no R1, né? Não, seu dedo afunda no R1. Açúcar. Eu acho que muito. Não, você se levantava o dedo, tava marcado assim. Em baixo relevo no teu dedo. É R1. Ficava apertando. Não vai cair, não vai cair, não vai cair, não vai cair. Isso no primeiro Colosso do jogo. E o que corrobora essa sua sensação de que você vai cair é que quando você tá seguro, você não se sente seguro. Porque o personagem fica balançando pra lá. Solta uma mão, porque parece que não vai conseguir segurar. É, eles passaram uma sensação muito boa, cara, disso, de que ele não tá seguro ali, entendeu? E o Colosso não para quieto também, né? Ele fica tentando tirar de todo jeito, né? Você ficaria parado? É, então. Não, e aí você derrota o Colosso, né? Mata aquele primeiro, vai sair aquelas coisas pretas, né? Pois é. Aquelas coisas pretas que entram em você, interpretem como quiser. E é legal também que quando você acerta o ponto fraco do Colosso, eles guicham sangue preto, né? Sangue preto, né? Não, ele esguicha e ele balança igual um touro de aquele touro mecânico. Aquele touro mecânico, né? É um segura-peão, literalmente. Quando você crava legal a espada nele, mas também tira bastante energia. É a cena do Colosso caindo, né? Que é mesmo. Muito fantástico, assim. É muito fantástico. É muito fantástico. Que a música fica uma música, assim, baixa, né? Ele começa a cair em câmera lenta. É, melancólica, triste. Eu diria. Melancólica. Ele ajoelha, dependendo do Colosso, começa a cair assim, tipo, em câmera lenta, né? Vai devagar, uhum, e vai subindo aquele monte de pó e ele vai virando uma pedra, né? Sim. Ele vira uma pedra morta mesmo, assim, na forma, uhum, do Colosso. Exatamente. Nossa, cara, é show de bola. A gente falando aqui dá vontade de jogar de novo. Jogo de fortes emoções, né? Sério, eu cogitei comprar um PlayStation 2 hoje pra jogar isso de novo, quando tava vendo a pauta do cast. Não, eu vou resistir, vou esperar sair a versão HD, que vai sair acho que agora em maio, né? Ou abril, se não me engano, sai a versão de alta definição pro PlayStation 3, é a coletânea Ico e Shadow of the Colossus. Eu vou jogar com vigor. Bom, aí depois disso a gente volta lá no templo e vai pro segundo colosso, que é aquele o Quadratus, aquele touro enorme que sai lá da ponte, de trás de uma porta. Ele possui a forma de touro. A palavra Quadratus, no caso, significa quadrado, e o nome vem em relação à postura. E o ponto fraco dele é na sola do casco. Esse daí também eu demorei. Demorei muito para conseguir atingir. Eu sempre me escondia numas pedras que tem no final da descida, que você chega pra praia. E aí eu tentava, quando ele levantava as patas, eu tentava dar flechada nas patas ali. Porque você dá flechada. Eu, pelo menos, não sou bom o suficiente para dar flechada de cima do cavalo. Não sei vocês. Ô, Raziel, você usava uma técnica parecida? Não, eu tinha que sair do cavalo pra poder mirar direito também. É, então, e eu ficava ali na pedra pra ele não me acertar. Mas o que eu achava muito louco é que você escalava ele e o ponto era lá atrás. Então você tinha que escalar e ir passando as sessões dele, né? Isso, e ele vai se mexendo, né? Como eu disse, ele é um touro. Esse eu achei já um pouco mais fácil do que o primeiro, né? Porque você já sabia como funcionava o jogo, né? Mas descobrir que tem que acertar a sola do casco dele não é fácil. Porque você tem que estar numa posição que você vê ele por baixo, aí você vê um símbolo brilhando embaixo do casco dele, né? Aí dá pra sacar. Eu ainda tentei bater com a espada embaixo do casco dele antes de me ligar que era com a flecha. Sabia que funciona? Funciona? Funciona? Eu acertei. Consegui uma vez. Nossa. Mas você sobreviveu? Porque ele fez em cima, que né? Deu glitch, deu um problema no jogo, mas funcionou, cara. Funcionou? Você chegou a causar um glitch assim estranho, João, também? Não. Cara, então, como eu levei... como eu percebi agora há pouco tempo pra matar o primeiro, né? Eu descobri aquele negocinho de levantar a espada pra ver o ponto fraco do inimigo, né? Você fica numa posição onde tem a sol, levanta sua espadinha e ela aponta. Você vai apontando pro colosso, você descobre onde você tem que atirar pra, pro bicho cair. Aí, né, nesse colosso já tinha me ligado nisso. Então foi relativamente fácil achar onde tinha que atirar, né? Embaixo das patas dele. Não, mas se eu não me engano, a espada aponta os pontos fracos, não as feridas que eles já têm, tipo embaixo da pata, na canela, que era o primeiro. É, isso tem que descobrir, né? Isso aí é na tentativa. Ele só vibra no ponto de matar, mas ele fica mais fino, sim, no lugar de subir, assim. Terceiro colosso, esse pra mim é o meu colosso favorito. É um dos melhores, é muito bacana. É um dos bacana. Melhores, a minha música favorita do jogo também, que é o Gaius, que eles chamam de Guerreiro da Terra, né? E a palavra Gaius vem de Gaia, né? Que era a deusa grega da Terra. Por alusão, tem o personagem na mitologia grega lá, no God of War, que é a Gaia, que é a deusa da terra, né? E o ponto fraco, no caso, é a armadura no braço dele, que rompe quando ele ataca com força no chão, né? Esse, cara, esse pra mim é o... Eu gosto de todos os colossos, mas esse pra mim, tipo assim, é o colosso que eu tenho vontade de jogar até hoje, toda hora, aquela luta. Ele se destaca porque você, pra começar, você luta numa arena... Uhum. E se o primeiro já te dava um cagaço, esse vem armado com uma espada gigante. E ele é maior que os outros dois. Ele é maior que os outros dois. Muito alto, ele é magrão. Mas e ele tem forma humana alto. Também, né? Só tem. Faltou sair laser dos olhos. Porque... É. E ele bate aquela espada no chão com tudo, né? Pum, treme tudo. Não, e outra coisa que eu pirei nesse colosso, né? É você tem que nadar, né? Até chegar naquela plataforma, aí você vai subindo, você tá sem o cavalo, não tem como, é só você e ele, os outros ainda. Apesar que o primeiro também você não tá com o cavalo, mas ele não tem por onde subir nos pés. Porque até aquele momento ali você tá acostumado a ou cravar a espada, ou pegar no pé dele, ou usar o pé como ponto fraco. Então você fica pensando, como eu vou fazer pra subir nesse colosso, assim, demora pra você sacar, eu pelo menos demorei pra sacar que você tinha que fazer ele cravar o braço no chão, escalar o braço dele pra começar a pular. E é um dos colossos que eu acho que balança mais, assim, dos grandes, né? É porque não é só isso, você vê que na arena toda ele pode cravar a espada no chão, mas tem uma parte que é feita de pedra. Quando ele bate com a espada, a armadura do braço dele quebra. A armadura do braço dele quebra. É, você consegue escalar através da espada. Você tem que fazer pelo menos uma vez isso daí, senão você não consegue fazer. Uma coisa também que é legal de lembrar é a pele dos colossos, né? Que eles têm uns, parecem, são todos são de pedra, né? Aparentemente, assim. Só que alguns parecem que tem pelo também, né? Outros têm grama, tem vegetação que cresce em cima deles. chega a parecer uma armadura, né, a parte de pedra, porque eles têm uma parte viva também pra você poder escalar. E tem uns que tem, parecem prédios também, né, eles têm tipo arquitetura, tem desenhos neles também. Ah, show de bola, eu acho, artisticamente os colossos são muito bem construídos. Esse é o meu favorito, assim, dos normais. É, olha, como o Raziel disse, né, ele fica numa espécie de arena, assim, né, suspensa no ar, você acessa ela através de uma rampa em espiral que dá até nela. E a maior dificuldade do jogo, assim, desse colosso, pra mim, foi subir essa rampa, cara. Eu caí muito. O último pulo é difícil, né? É mesmo, bem lembrado, o último pulo é difícil. E o último pulo é complicado, porque é longe pra caramba. Aí a gente vai pro quarto colosso, que é o Faedra, que é o cavalo, aquele cavalo de perninha fina, né? E o Raziel é um especialista em matar esse colosso e vai falar pra gente como é que ele matou em 10 segundos. Em 10 segundos? Vou demorar mais pra falar como é que foi então, hein? É o seguinte, quanto mais você se aproxima desse colosso, você vai entrando numa floresta, e aí ele tá lá te esperando, ele levanta, aí você, quando vai correndo dele, né, que é o primeiro impulso, é sair correndo de uma coisa dessas, né? Você vê que tem 4 túneis interligados no meio do cenário. O esquema é você entrar num deles, ele vai por cima dos túneis, aí ele agacha a cabeça, você tem que atravessar o túnel, ir por trás dele e subir pela cauda. Mas esse colosso era outro que também se fala assim, meu, não dá pra subir pelas pernas dele. É, porque é tudo de pedra, você não pode agarrar na pedra. De pedra, cara, você não conseguia agarrar. Conseguia agarrar, mas muito um show de bola. Eu também penei pra ele. Mas eu acho que o colosso que eu mais penei de todos pra conseguir assim subir nele é o próximo, é o quinto colosso. Que é, e também é um dos colossos assim, que tem a segunda música preferida minha de colosso, assim. Parece que você tá vivendo um sonho, que é o Avion the Phoenix, né? Que é aquele que voa. É o colosso que voa. O primeiro colosso que voa, literalmente, no jogo. Você tem esse que pular. É marcante, esse é marcante demais. Acho que esse é o preferido de todo mundo. Um dos preferidos, né? É, não sei, o meu segundo preferido, assim. Que olha, a música que toca nele é espetacular demais. E aquele voo, tipo assim, aquela velocidade, a reação do vento, é surreal, cara. Eu acho que tudo naquela parte é marcante, né? O clima que cria lá, o cenário, tudo, né? Eu gosto dele. Também tenho um ódio muito profundo por essa criatura. Porque essa é parte... difícil pegar na asa dele? Não foi bem isso. É que aí o jogo começou a apelar para os meus problemas psicológicos. Eu tenho hidrofobia. Ah. Para eu chegar nesse filho da puta. Mas no jogo você tem hidrofobia? Eu tenho no jogo. Caramba. Eu tenho. Ainda mais quando a água é escura. Ah. Aí eu fui chegando perto, eu tremendo lá da televisão. Cara, BioShock para você nem... nem fala. Nem fala, nossa, né? Metal que bizarro Gear, isso. Nem fala, né? Metal Gear, só no começo do primeiro Metal Gear, já desligava o videogame. Mas você conseguiu chegar nele. Consegui. Putz, grila. Pra você ver, assim, quando você consegue subir nele, né? Pra mim foi um dos momentos mais calmos. Cara, que incrível isso, cara. É, isso é bizarro. Incrível, cara, incrível. Então, mas deixando de lado meus problemas, como é que foi vocês, esse colosso? Ah, cara, pra mim, tipo assim, quando... Porque, tipo, ele tem um símbolo na cauda, e um em cada asa. Isso. Né? Então, os da asa, quando ele virava a asa de cabeça pra baixo... Eu sei, você falou, eu desisto, me mata logo. Não, é uma coisa, eu falo assim, não, isso não tá acontecendo, ele não tá fazendo isso, cara. É muita adrenalina, digamos assim, é um... Cara, é um caldo quando você cai naquela asa, porque você pensar em todo o trampo de chamar a atenção dele, subir de novo, é muito trampo quando ele cai. Ah, então falando em chamar atenção, né? Quando você entra na arena, assim, digamos, ele tá empoleirado, ele tá assim, lá parado numa pilastra, lá dormindo. Você tem que atirar uma flecha, aí assim, você vê ele se mexendo. Ele começa a voar. Ele vem na sua direção, ele tá se aproximando. É. Vem com tudo, né? 5 segundos, o que eu faço, né? Acho que só da terceira vez eu consegui ver que ele tinha pelo na asa pra agarrar. Nossa, eu tive muita dificuldade em descobrir que tinha que chamar a atenção dele, porque eu via que ele ficava com o rabo perto da água, né? Então eu achei que se eu nadasse lá perto e pulasse, eu conseguia agarrar no rabo dele. Eu tentei fazer isso várias vezes, mas não dá. Pra mim isso tá fora de cogitação. É, então... é sorte sua. Não, eu tentei também. Porque eu perdi um tempão fazendo isso. E João, esse daí você conseguiu matar em 30 segundos? Não, esse aí, pra chamar a atenção dele eu não tive problema, né? Foi até rápido, eu fiquei escondidinho assim. Tem umas pilastras, né? Tinha uma que dava, fechava dos dois lados em cima. Eu pensei, esse aqui é o lugar que eu vou tirar essa flecha. Eu atirei de lá, tava bem protegido, vi ele voando. Mas demorou muito pra eu perceber como é que tinha que subir nele, cara. Demorou demais, velho. Toda hora eu ficava com medo, ele passava do meu lado e me jogava na água, né? Você não acredita tomar. Que tem que fazer isso, né? Pois esse é o problema. Exatamente, cara. Eu demorei muito. Esse foi o que eu mais demorei pra perceber o que tinha que fazer. Foi terrível. E cara, a gente comentou, né, que quando um dos pontos fracos dele é na asa. E quando a gente vai pra asa, ele vira de cabeça pra baixo. A gente não comentou que a gente tem uma barrinha de estamina, né? Você tem não precisa... uma barra de estamina. É, você consegue ficar grudado no bicho pra sempre. E ela quando acaba. Ele vira de cabeça pra baixo, parece que só ela vai... despenca, né? Ela vai diminuindo. É gripe, na realidade, não é estamina, é gripe, né? O tanto que você consegue agarrar. Isso, é, exatamente. É, funciona como uma barra de estamina pra quem joga Diablo. Ah, é. Aliás, eu acho que é até legal falar uma coisa que a gente não citou, que o protagonista lá, né, o Wander, ele é todo desengonçado, né? Ele não, é... Não, ele não é atlético, Warrior, ele é muito desengonçado. É. Não um badass motherfucker. Ele assim. Cai, sai rolando, tropeça. Ele não é um life ruler. Assim. É. Mas é isso que deixa o jogo épico, né? Um humano fazendo essas coisas. Você sente que ele é muito frágil. Colosso chama Barba ou The Goliath, que é aquele que você desce pela parede e aí tem uns muros que ele quebra, ele aparece e aí você tem que pular na barba dele e escalar. Ele tem um ponto no final das costas e outro ponto que é na perna da cabeça. Esse Colosso assim não é dos meus favoritos assim, porque eu acho que ele lembra bem o primeiro. Um barba, né? É, então, só que a forma de você escalar ele, que foi bem, assim, acho que foi bem bolada no cenário. Na realidade, eu acho que é uma forma bem parecida com a do cavalo, né? Só que num colosso que é bípede. Isso. Né? Não sei, eu acho ele é bacana, assim, mas eu acho ele a experiência mais genérica, assim, dos colossos. É que depois do quinto, né, cara, um que é um bípede, não tem nada assim de especial, não marca tanto. É, então, e depois outra, né, ele é logo depois do que voa. Exato. Aí perdeu toda a graça, né? Aí, não digo que perde a graça. É legal, mas digo assim, dá um clima daquela quietada no jogo, assim. Você vive altas adrenalinas e aí dá aquela quietada. Mas, tipo assim, eu matei. Esse colosso eu matei relativamente rápido. Você só precisa, tipo assim, só precisa se ligar pra não morrer quando você tá fugindo dele. Até você chegar no local que você vai se esconder. É aí que acaba sendo até meio intuitivo. Sim. Você vê uma caverna, assim, uma parte mais escondida. Ele automaticamente abaixa pra te ver e você sobe na barba dele. Não sei, alguém passou dificuldade com esse colosso aqui, João? Dificuldade não. Eu também não. Você já tá, ali você já tá bem aclimatado com o jogo, né? É, a curva de aprendizado já agiu, né? O último colosso chama Hydrus, ou The Electric Eel, ou peixe enguia, né? Enguia. É aquele peixe elétrico. Aquilo ali, porque tem um tempo que você consegue ficar debaixo d'água também, né? Nossa, foi terrível, cara! Foi difícil matar, eu também achei bem difícil. Você atrair ele, eu achei difícil também. E conseguir pegar, porque a água mexe, ele mexe toda a água. Você tem que cair no ponto muito certo. Muito certo. Como é que foi a experiência? Eu acho que o Raziel deve ter tido o maior perrengue. Esse deve ser o colosso, depois do que voa, o que é mais difícil de todos. Descreve aí pra gente. Bom, quando eu comecei a estabilizar minha respiração, batimento cardíaco, né? Eu falei, vou passar essa droga, senão eu não saio daqui. Aí foi o seguinte, né? Eu achei da hora nele que a primeira coisa que... Acho que é o primeiro colosso que aparece que ele tem um tipo de poder, né? Ele não se chacoalha só, ele solta choque pelas costas. É, ele tem uma reação diferente dos outros. Ele tem três, se eu não me engano, acho que são três. três pontos nas costas que soltam um choque. Você tem que se aproximar e dar uma espadada pra desativar a energia, digamos assim. Exatamente. É até chegar na cabeça dele. Esse também eu achei super difícil. E parece que você vai cair a qualquer hora, né? Porque ele tá embaixo d'água, você tem que pegar, você perde o gripping e a respiração ao mesmo tempo. É, não, o gripping, você tem que se... Eu ficava muito atrás daquelas... dessas partes dele onde soltava energia, que tipo um tentáculo ali, uma parte mais alta, eu ficava ali. Porque não sei, tipo, se foi só eu que senti, mas o arrasto dentro da água é maior do que no ar. Sim, você perde... Então, é mais difícil de você segurar, de você progredir. E ele dá umas aceleradas que eu vou te dizer, hein? E tem umas partes específicas que ele sai mesmo pra fora d'água, porque se ele não saísse aquela parte que você tá grudado fora d'água, não teria jeito, cara. Você ia morrer sufocado. Ele dá uns mergulhos muito bravos. É, você não consegue se mexer quando ele tá embaixo d'água, né? Não, é, então. Eu acho... Mas, cara, é um colosso que eu gosto de matar. Um colosso que eu acho bem original. Eu odeio esse, né? Eu acho que ele é um dos mais apavorantes que tem. Concordo. Eu só acho estranho. A única coisa, o único efeito que não é tão forte dele assim é que ele não cai. Ah, ele afunda. Mesmo, né? Não afunda, ele... Só... Ele flutua. Ele fica lá. Não, ele afunda. É, ele dá meio com uma boiada. Não, ele dá uma boiada, cara, que eu me lembro. Então, o oitavo colosso é o Kuromori The Lizard, ou no caso, na língua do Didi, o calangão. o lagartão, aquele que tem a gente tem que atingir as quatro patas, né, pra fazer ele cair e acertar o peito dele. Esse cara foi um dos colossos que eu saquei assim de primeira o que era pra fazer. Mas ele também é daqueles que tem poder, ele não deixa você chegar muito perto dele, né? Mesmo estando dentro daquelas colunas. Né? No seu Raziel, o especialista em matar colosso, nesse você não sofreu, que nesse não tinha água. Você tem fobia a inseto, a réptil, alguma coisa assim também? Então é o seguinte, esse não tem problema de achar o ponto fraco, porque assim, ele não é muito grande, comparado com os outros até agora, pelo menos. Você tá numa arena que as paredes são circulares, então ele só pode andar em círculo entre elas. Basta você acertar as patas, que ele cai no chão com a barriga pra cima. E lá você já consegue ver o ponto fraco. Show de bola. Eu achei ele difícil pra caramba esse aí. Você achou ele difícil, cara? Eu não achei, não. É que se você for ver por eliminação, ele só tem as patas, assim como o ponto fraco. Porque as costas dele solta choque. Você não pode chegar por trás dele. E as patas são bem aparentes. Agora, tipo, você não tem muito tempo pra pular em cima dele. O que eu fazia? Eu me jogava. Eu também me jogava. Rezava pra cair no lugar certo. Tudo, cara. É o maior caldo. Eu gostaria de ter um paraquedas. É legal a cena que ele cai, que ele sai rolando e vai levantando aquela poeira, né? Ele estabaco cai com as patas pra cima, assim. É, então, exato. É um estabaco tanto do colosso quanto do personagem. É o chão todo treme, né, da arena. É, todo treme quando ele cai. Ô, João, você achou também um estabaco ou não? Você consegue fazer com estilo? Eu me jogava igual um maluco, cara. Não tinha essa, não. De onde eu tava, eu pulava. É, então quando você via que ele ia cair, eu também fazia isso daí. E vocês estão falando aí que ele era fácil, se bem que o Raid teve dificuldade, né? Nesse momento do jogo, eu tava jogando, tinha um amigo meu em casa, né? Então eu não tava muito ligado no jogo. Cara, eu tive muito problema. Eu perdi muito, muito sangue, porque ele dava um poderzinho lá de uns... Ele jogava umas bolinhas, vocês lembram disso? É, ainda perdia vida aquilo, com isso aí. Você tinha que correr. Cara, detalhe, esse é o primeiro Colosso Camper. É mesmo, esse é o primeiro Colosso Camper. Mas bacana, eu curti muito esse Colosso também. Ele é legal, ele é diferente, né? Mostra novos esquemas de jogabilidade, mostra que os colossos estão ficando mais fortes. Eu só fiquei decepcionado porque ele era muito pequeno, né? É, realmente ele é pequeno, né, cara? Mas veja bem, é uma questão de proporcionalidade. Você tem um humano que fica um colosso gigante, né? Um humanoide. Agora um lagartinho não fica tão grande, né? É, e pequeno, ele tipo, é maior que qualquer mamífero terrestre, né? É, do tamanho de um caminhão, se tu for ver. Ah, pequeno pras proporções do Shadow of the Colossus. Pequeno é o tamanho da Coca-Cola. É o tamanho de um ônibus, né, o pequeno. É, quem ouve, acho que a gente tá falando de um bichinho, mas não é pra tanto assim também. O nono colosso, galera, é o Bassaran, de Tortoise, ou também conhecido como Tartaruga Elétrica. Eu chamo de Tartaruga Elétrica. Ou Culpa Gigante. Culpa boa. culpa gigante do Mario. culpa do Mario. E esse Colosso foi muito difícil pra mim, cara. Muito difícil. Esse aí é complicado. Esse é complicado. Complicadão. Um pra achar, porque pra você passar pra aquele vale lá onde tem aqueles geysers lá, eu tive dificuldade no caminho, assim, pra me ligar. Pra onde tinha que ir, né? De cara com muito barranco e o agro, ainda bem que ele é inteligente. Ele pula, né? Ele pula só quando dá. Quando não dá, ele não pula. Eu sofria muito quando eu virava ele e tinha que dar a volta. Não sei se vocês tinham uma outra técnica aí. Raziel especialista. Esse, apesar de ter os geysers lá, você ter que colocar em cima d'água, esse você não sofreu com hidrofobia? Não, esse não tive problema com isso, né? Uhum. Eu acho que o maior problema é que enquanto o outro atirava uma... Como posso dizer? Um tiro de elétrico, né? Esse tem literalmente uma bazuca nas costas. É. Ele dá um tiro explosivo com impacto enorme, então você é arremessado só de estar perto. Eu acho ele muito parecido com um tanque de guerra, né? Parece. É igual um tanque de guerra, o bicho. Ele então é o Colosso Soldado Universal? Ele não é o Colosso Camper? Tá virando Call of Duty, hein? É, tá virando Call of Duty. Você vê que Shadow of Colossus parece muito Call of Duty, né? Não fala isso, cara. Pô. Isso é uma heresia, cara. Isso é uma heresia. A arena desse é num campo aberto, só que tem muitos geysers, ou geysers, né? Depende da sua pronúncia. Espalhados pelo cenário. Você tem que fazer ele parar em cima de um pra que ele seja arremessado pra cima com a força da água. Aí, quando ele estiver sendo arremessado pra cima, assim, empurrado, digamos, você tem que dar uma flechada na pata. Ele perde equilíbrio e cai. É a hora que você pode subir nele. Cara, o mecanismo é bom, cara. É difícil você colocar e depois acertar a flechada. Bom que ele é uma tartaruga, então ele é lento, né? É, então. Isso é bom. Mas conta aí, ô João, como é que foi pra você matar esse colosso? Não, eu não quero falar sobre esse colosso. Eu odiei esse filho da puta. Nossa senhora. Caramba, quanto ódio. Cara, eu demorei muito. Eu tomei muita bolada de energia na cara pra gente entender o que tinha que fazer, cara. Muita bolada de energia. Esse foi o pior pra mim, assim, cara. Foi o mais chato. Aquele. A águia lá, pelo menos, né, o Colosso 5, pelo menos você pulava na água e não fazia nada. Mas esse aí, você ficasse fugindo, ele bolada nas costas. Nossa! Mesmo, tinha essa. Eu enfrentava com cavalo, porque cavalos têm mais velocidade e não pode você ficar parado. Tem que usar o cavalo, não tem como. Não tem como. Terrível, terrível. Odeio esse bicho, odeio. Vamos pro próximo, vamos. Beleza, esse é o colosso favorito do João aí, como vocês conseguiram perceber, galera. Bom, o nosso décimo colosso também é um colosso diferente. É o Dirge, ou Sandworm, ou seja, aquela cobra, né, aquela serpente que passeia na areia. Esse, cara, esse colosso pra mim foi especial, cara. Tipo assim, ele pra mim parecia muita cena de filme de Hollywood, porque você tinha que acertar ele olhando pra trás, você não tava vendo o que tava na frente. Literalmente é confiar no agro nessa tela, né? Eu pelo menos confiei. Não sei se o João, você confiou no cavalo nessa tela, o décimo te irritou menos que o nono. Não, eu demorei um pouquinho pra entender também o que tinha que fazer nessa parte. Mas quando eu entendi, cara, foi muito legal, assim. Quando eu percebi o que tinha que fazer, foi bem Hollywood mesmo, cara. Esse eu fui contra a maré, porque esse eu entendi de cara e consegui passar ele rápido. Eu achei ele até um dos mais fáceis, porque você via aqueles dois olhão gigantes vindo na sua direção, né? Aí, sei lá, achei meio óbvio que tinha que atirar no olho dele. Ah, sim, você só tem que subir no cavalo. Enquanto o cavalo tá indo pra frente, você mira pra trás e atira no olho dele. Aquele vai indo reto, direto pra parede, bate a cabeça e fica exposto. Fácil. Então. Não, é que é diferente que até agora o olho nunca foi um ponto fraco, né? E normalmente é. Eu não sei como isso aconteceu com vocês. Uma vez, acho que foi bug do meu jogo. Aí, tipo, uma vez a minhoca foi direto na direção do cavalo. Do nada, pô, impacto. O cavalo sumiu. Eu fiquei o cavalo sem o agro, cara. Calma aí, você matou o bicho sem um cavalo? Sim. E tem como? É possível? Tem. Você é o matador de colosso. É, mas ele me pegou de raspão, quase morri, mas consegui acertar. Você acha que foi sorte de principiante? Sorte de bug, viu, cara? Sorte de bug, né? Isso aí merecia um achievement, hein? Isso aí merecia um achievement, cara. O 11º colosso chama Celosia. É aquele colosso que parece um burrinho, um cavalinho. ele fica lá guardando o fogo. Tem um altar que até o mecanismo você tem que pegar, é assustar ele com fogo e fazer ele cair para quebrar uma proteção que ele tem nas costas. Depois você montar em cima dele, que também é outro, digamos assim, é outro salto, né, daqueles, assim, é o salto é estabato. É, salto de fé, lembra do Braid, exatamente. É, Leap of Faith. Cara, eu passei muita raiva com esse, cara, porque realmente, eu não sei se foi uma opção, assim, consciente ou se foi uma falha de design, mas se ele te dá uma cabeçada, você voa, cai, né, fica derrubado por um tempo. E ele te bate de novo antes de você levantar. Ou seja, ele pode fazer isso em loop até ele te matar. Exatamente. Você tem que rezar pra ele te jogar atrás de uma pilastra que ele não consegue chegar, tá ligado? Se você ficar num lugar aberto, já era. Porque ele vai te ficar dando cabeçada e vai ficar pisando em cima. Ele é muito rápido. Muito rápido. E todos os colossos são lentões. Ele é um colosso veloz. E apesar de tudo isso aí que nós falamos, ele é o primeiro colosso que fica com medo de você. Ah, é verdade. É. Bacana, é. Você consegue assustar ele com fogo. É mesmo, né? É, porque os outros, nossa, você não é nada pra eles. Uma mosca, né? É um pequeno incômodo. O 12º colosso, ele chama Pelagia, né? Ele é um monstro marinho, né? E como toda coisa da água marinha, o nosso especialista odeia, né? Esse colosso também foi muito difícil para você, Raziel, não tem nem dúvida. Eu vou começar pelo João, porque esse colosso tem algo especial. Esse colosso você controla ele batendo nas pedras que ele tem na cabeça. Cara, quando eu saquei isso, eu fiquei... já estava maravilhado pelo jogo, mas eu achei muito genial você controlar o colosso, a direção dele de alguma forma. Eu achei isso muito louco. João, quando você... isso causou algum impacto para ti? Cara, foi bem, bem surpreendente, assim, bem bacana quando eu percebi o que, que eu estava fazendo. Eu comecei a bater achando que era o ponto fraco, mas eu vi que não, né? Ele tem tipo uma coroa de ossos assim, na cabeça. E se você bate pra esquerda, ele se move pra esquerda. Se você bate pra frente, ele se move pra frente. E eu demorei um pouquinho pra sacar, né? Demorou um pouquinho assim, alguns segundos, pra entender o que, que ele tava fazendo. Só um detalhe, assim, vocês citaram que o terceiro colosso é o mais legal, assim, pra vocês, né? Só que esse, eu acho que, pra mim, é o melhor design, assim. Eu acho ele mais bonito, mais... Sério? Eu acho esse mais bizarro. Nossa, ele não tem olho, ele é... Você consegue definir que bicho é isso? É, então, ele parece... sabe aquelas antenas de lesma, assim, que... Então, parece um negócio daqueles. E dá choque também. E dá choque, é muito bizarro. Esse tem uma K-47 cada nariz, porque... Ai, que putz. E aí tem as costelas com a mostra também, né? Tem tipo as costelas assim embaixo. Tem. Sim. Caraca. Assim como o cavalo, né? O quarto colosso, ele também. Tem também. Tipo um exoesqueleto. É, realmente. Vocês lembram onde era o ponto fraco desse colosso? No peito. Tinha que fazer ele subir na plataforma, pular na plataforma e correr de volta pro peito dele antes que ele descesse pra dentro d'água. Você chama aquilo de peito? Ah, não sei, eu acho peito, né? Acho que fica embaixo. Tá na região, achando, né? E eu achando que eu tava castrando o colosso esse tempo todo. Nossa. É porque ele tem o corpo maior pra trás, a gente só vê as duas patas da frente saírem da água. Tem as da frente e de trás, né? Não é só... É, eu acredito que ele tá apoiado nas de trás pra ficar ali na... Meu Deus, isso mudou minha vida. Isso mudou sua vida. Pois é, gente, o 12º colosso mudou a vida do Raziel. Agora falando do 13º colosso, o Phalanx, ou The Dragon, também. Eita, parece um dragão. Ele me lembra, tipo assim, o design dele, assim, da cara dele, lembra um pouquinho os dragões daquela série Panzer Dragon, da SEGA. Né? Só que é lógico, ele é muito maior, o corpo pra trás, né? Mas o desenho da cabeça, eu não sei porque me lembra. Eu não sei, ele me lembra aquele besouro rola bosta, já viu? Nossa! Pode crer. Pode parece? Crer. Faz sentido, parece também. Cada um interpreta de um jeito, né? Possível. Mas esse pra mim é outro que tem uma cena muito Hollywood, que é você cavalgando um cavalo quando ele tá arrastando na areia, que você tem que furar aqueles balões que ele tem no corpo pra ele descer. É um outro colosso que voa. Esses balões, eles demoram um tempo a inflar de novo. Aí quando eles inflam, você já tem que estar em cima dele. E eu acho muito louco aquela cena de você cavalgando na areia, ao lado da asa dele arrastando, e você tem que pular e grudar na asa. Aquela ali é outra cena pra mim, Hollywood total, assim. Isso é marcante, né? É, demorou pra vocês também sacar isso daí? Como é que foi? Esse é muito difícil. Foi um dos que eu apanhei bastante nele também. E eu acho... Eu achei meio injusto matar ele, né? Porque ele é o Colosso mais calmo que tem, né? Ele não tem ataque nenhum. Ele não te ataca, ele não faz nada. E você tem que matar ele, né? É, ele só consegue te derrubar de lá de cima, né? Mas depois que você sobe a primeira vez, nele eu acho mais difícil cair. É um dos colossos que eu acho mais difíceis cair. É mais fácil você cair do primeiro que voa do que dele. Mas subir nele é muito difícil, né? Você ir correndo subir do lado e difícil. Pular nele é complicado. É, então, eu também acho muito difícil. Mas, tipo assim, aqueles locais... que ele é um colosso que dá pra você ficar em cima, porque ele não vira de cabeça pra baixo, né? Pelo menos eu não lembro. Não sei se, Raziel, o senhor chegou a bugar e virar de cabeça pra baixo? Não, esse eu até achei bem fácil, viu? Porque, assim, você já vê aqueles balões de ar nele que já são bem brilhantes, né? Comparado com todo o resto do corpo. Quando eu vi que ele já baixou as asas, eu já falei, só tem que subir. Não tive problema com isso, não. Eu não cheguei, tipo assim, o difícil era subir. Depois que subir, dá pra matar relativamente rápido. E esse é daqueles colossos que não caem de uma vez também, né? Não tem aquela... Porque como ele cai na areia, né? Ele não tem aquele efeito de cair. Então, é, isso é legal que a areia sobe, né? Quando ele cai. É. Isso é verdade. Ah, também é enorme a queda, né? Ô, João, você teve dificuldade pra subir nesse colosso também, ou...? É, eu tive dificuldade primeiro pra identificar, né? Os testículos de neon dele lá. Pra tirar... Testículos de neon. Tá piorando, cara. E depois, pra subir também, eu demorei bastante, eu não alcançava ele, né? Eu ficava correndo atrás dele, ele fugindo de mim. Eu tive que atirar nele umas 3 vezes, assim, até conseguir plugar no bicho. Mas depois que eu subi também foi tranquilo, não tive dificuldade, não. Não lembro que ele dava uns giros no ar, ele dava uns spins, mas não ficava muito tempo de cabeça pra baixo, não. E você também não ficava igual numa ponta de asa, dá pra ficar no meio. Ah, era no meio, sempre. Ele tinha várias regiões seguras, assim, digamos, né? Uhum. Não, esse colosso tão simpático, não queria matar ele, não. Cara, eu vou ser sincero com você, eu acho todos, tirando os pequenininhos, todos muito simpáticos. Né? Terceiro é mal pro caramba. Eu queria ser amigo de todos eles, cara. Também fora os aquáticos, são todos gente fina. Ah, cara, pra mim são todos gente fina. Agora falando do nosso 14º colosso, o Cenobia, ou The Lion. Leão é outro colosso que é pequenininho, e esse você tem que usar um mecanismo diferente para quebrar a proteção que ele tem nas costas, né? Diferente daquele do fogo, você tem que fazer as colunas tombarem, né? E você chega num local onde você vai provocar ele, aí ele vai bater numa coluna e a parte de cima, né, onde você está apoiado, vai cair em cima das costas dele e quebrar e deixar exposto. Esse é outro colosso bravo de domar. Eu acho que é o mesmo esquema, um ataque já era. Um ataque já era. Muito difícil sobreviver. Mas é que eu sobrevivi, cara? Mas porque ele me empurrou pra um lugar que ele não conseguia me alcançar. Ah, sim, isso acontece às vezes, tá certo. Acho que nesse daí tem lugares mais protegidos do que no outro. Tem tipo uns covers, né? Não diria assim, parece que são... É, então. Algumas partes... umas pedrinhas que dá pra você ficar parado em cima. Tem também. Justamente quando ele derruba elas, você pode ficar em cima que ele não alcança. É, então, dá pra você explorar uma parte do cenário. Eu acho que tem mais espaço do que o outro. Eu não sei se vocês acharam isso, né? Às vezes eu tô achando que esse, o 14º foi mais fácil do que o 11º, mas não foi tudo isso pra vocês. Como foi vocês passarem esse colosso? Aí eu achei ele mais fácil do que o outro, sim. Que era o tigre, né? Sei lá, até porque eu já sabia mais ou menos o esquema de como matar ele, então não foi tão difícil, mas ele é difícil pra caramba. Eu acho que o puzzle pra você quebrar as costas dele é mais demorado. É. Porque você tem que escalar vários lugares e ele tenta te atrapalhar. Mas eu acho que não é tão difícil. Eu, pelo menos, morri menos nele. João, você morreu menos nele do que no 11º, no Lion? É, eu fiquei quietinho aqui, fiquei na miudinha, na expectativa aqui que você não me perguntasse, porque me atira em pedras, mas eu não entendi como fazia pra matar ele. E... se eu não tivesse olhado um detonado, eu não teria entendido até agora. Pronto, ah, não, normal. Falei. Pronto, falei, ah, né? Que vergonha. Que jogador de videogame. É o desespero, né, cara? Você apela pra cada coisa. É. Nosso 15º colosso e penúltimo é o Argus, né? Ele chama Argus The Sentinel. E esse colosso eu acho bem difícil, tipo assim, porque a parte da mão dele demorou pra eu sacar, que eu tinha que acertar aquele ponto fraco pra ele largar aquela espada dele e você descer até a mão. E é um colosso muito trabalhoso, eu acho, muito trabalhoso. Pra você, principalmente a parte da mão, a parte que não é na mão dele, tudo bem. Mas a parte da mão eu achei bem difícil, cara. Também a gente tá falando do 15º colosso, né? Esse daí, João, você precisou de detonado? Não, esse aí, surpreendentemente, foi na média, assim. Eu não tive grandes dificuldades com ele, não. E é bem legal, né, matar ele, assim, é um puzzle bem divertido, eu achei. É, eu achei também, mas eu demorei. Eu tive que tentar, porque fica numa plataforma alta, várias vezes aconteceu de eu tentar pular em cima dele e passar lotado. Comigo também. Nossa, dá muita raiva. E tipo assim, a queda lá não vai ser na água. É. Vai ser no chão. Então, não sei se isso aconteceu com o Raziel. Apesar que eu acho que ele prefere cair no chão do que na água, né? Não tenho dúvidas. É, totalmente. Putz, muito melhor. Então, voltando ao colosso, né? Seguinte, esse eu achei bem bacana. Sim, apesar de ele ser humanoide, meio genérico, assim, eu achei ele bem legal. Ele é até que ágil pra atacar, comparado com os outros. Mas o que eu gostei, assim, achei esquisito nele, que a primeira vez que eu derrotei, eu consegui acertar a mão dele sem ele derrubar a espada. Tanto que a segunda vez que eu fui matar ele, eu consegui derrubar a espada e começou a tocar a música lá, Open Edgeway. Aí eu falei, caraca, como é que eu não vi isso a primeira vez? Nossa. Que é o seguinte... Gente, cara, contigo acontece umas coisas muito loucas. É que assim, ele tem um ponto fraco no braço, quando você acerta, ele solta a espada dele, certo? Sim. Então, quando eu descobri que o ponto fraco tava na mão, eu falei, vou direto na mão. E de algum jeito eu consegui, sem fazer ele soltar a espada. O teu videogame tá zoado. Valeu. Cara, não é possível, cara. Eu quero seu PlayStation 2. Porque você matou o segundo sem acertar a flecha, né? Você acertou com a espada, né? Porque eu tentei isso. Fazer e não consegui. Você matou o outro sem o cavalo. Foi, também. Caramba. Cara, você é especialista. Eu tenho testemunhas. No moral, vão confirmar isso. Vão confirmar isso? Dá legal. Então, galera, confirmem aí a história dele ou falem que ele é um mentiroso de vez. Ou o videogame tá zoado. É. Chegamos ao 16º colosso, o Malus, né? Ou The Sorcerer também, como é conhecido. Esse colosso em especial, eu acho que é marcante você a caminhada até ele, né? Que é uma cavalgada razoavelmente longa, né? E você perde o agro durante o caminho. Cara, aquela cena pra mim é marcante. Uhum. É marcante do agro caindo no precipício. É triste aquilo ali, cara. Foi um momento do jogo que foi tocante. E só pra piorar, mostra que ele morreu te jogando pra frente pra você não cair junto, né? É, ele te salvou. Exatamente, ele te salvou. Ah, você se sente mal, fica olhando pro buraco lá um tempão. Coitado do cavalinho, era tão bom. Não, aí você sozinho no jogo mesmo. É. Ele te acompanhou o jogo inteiro e no último colosso você perde ele. João, você também sentiu, tipo assim, naquele momento, fodeu. Então, aquela sensação que eu tinha falado no começo, né? Que o jogo, no momento que você sai do templo inicial pra procurar os colossos, sempre que você tá acelerando no agro, né? A câmera se afasta, assim, pra mostrar a vastidão do cenário. E como você tá sozinho naquele mundo, né? Ninguém ali vai te ajudar a matar um colosso. Você tá sozinho, a missão é sua e você tem que resolver. E o agro ali era aquele seu companheiro, né? Ele era o único ser que te ajudava. Sem o único ele, amigo que tinha lá era o agro, né? É, o único companheiro, o único aliado, o único tudo, né, que o personagem principal tinha. E a morte dele, realmente, é muito tocante, cara. Eu fico muito chocado, assim, porque você pensa que, cara, agora eu vou terminar o que eu comecei, né? Agora já era, não tem volta. É, cara, e matar o último colosso, cara? Eu acho um dos maiores puzzles do game. Você ter que descer por um braço, fazer ele passar pra outra mão pra acertar, pra vir pro outro ombro pra chegar na cabeça. É complicado. Sem contar a altura que você escala nele, que é enorme. É o maior de todos, né? É o maior de todos. E você chegar até nele também, que você tem que fazer um esquema de barrel, né? De rolar, né? espetacular, porque você vacilou um segundo, ele te acerta. Nossa, esse Colosso aí é o meu preferido. De todos é o que eu gosto mais, porque tá no clímax do jogo, né? Você acabou de perder o cavalo, tá uma tempestade também, né? E ele fica lançando aqueles raios, né? Gigantesco, ele parece um castelo, assim. Uhum. E ele é muito alto. É muito grande. E difícil, né? Difícil. Você tem que ir se escondendo desse. E ele parece que é inteligente, né? Porque todos os outros, eles parecem são mais burros, assim. E esse é o... Eu acho que é o que parece mais humano também. Sim, mas... E outra coisa, ele não sai do lugar. É, ele fica parado. Ele não se mexe. A impressão que eu tenho é essa. É uma espécie de prisão pra ele, aquele lugar. A parte de baixo da perna parece uma torre, alguma coisa segurando ele, né? É. Caramba. Eu falei que eu queria ser amigo de todos os Colossos, mas esse eu não queria não, viu? Esse é mal. Esse é mal. E o nome dele é Malus, né, cara? Acho que esse Colosso é especial, cara. Tem alguma coisa... Malus. Será que ele tem algum parentesco com Palos? É possível. Meu Deus. É possível. Galera, no mural, comentem com a gente aí, o que, que vocês dividam aí com a gente, o que, que vocês acham. Né? Ou mandem um e-mail pra gente falar no ar. Né, se o Malus do Shadow of the Colossus tem algum parentesco com o Palus no nosso cast. Porque se for ver assim, todos os outros Colossos estão livres, né? Eles estão com a impressão que passa assim, ou de que eles estão andando por ali, ou vivem ali naquele lugar, ou eles estão guardando alguma coisa, né? Como o caso dos pequenos, assim, do que parece um leopardo e do que parece um leão. Eles parecem que estão guardando os lugares onde eles estão. Mas esse aí é o único que trancafiaram. Alguém fez aquela construção e botou ele lá dentro e de lá ele não sai. E um lugar bem alto ele fica também, né? Ele fica muito. Numa colina lá em cima, mais alto de tudo. E ele é gigantesco, né? Então quando você sobe nele, tá no ponto mais alto do jogo. E uma coisa também que eu acho interessante é que os Colossos em geral, eles têm uma cara de bonzinho, assim, né? Agora eles têm muito cara de evil, né? Ele é muito, muito feio, assim. E o cenário ajuda, né? Você tá num lugar com o céu aberto, o céu claro, sobe uma escada... Nuvens negras e voam em volta dele. É, tudo isso. Ele é peludo também. Do nada começa a chover, cai raios, tá ligado? Ele parece aqueles vilão de desenho antigo, tá ligado? Uhum. Fala o nome dele, tadam. É, puto, mas acho ele mais da hora. Ah, eu acho. Eu ainda prefiro o terceiro Colosso. O último Colosso é o meu terceiro favorito, mas é um baita de um Colosso, assim. Eu acho mais interessante o caminho que o personagem faz até chegar nele. Parece uma peregrinação, você perde o cavalo, é lá na ponta do mapa, é uma baita de uma subida, tipo assim, parece que você tá no extremo da terra, né, da terra proibida. Mas tipo, você chegou aonde ninguém chegou. E ninguém deveria estar, né, cara? Ninguém deveria estar. Cada colosso que o Wander ele mata, o corpo dele ele vai se deteriorando. Começa a aparecer chifre na cabeça dele. Quando ele mata o 12º colosso, aparece uma expedição liderada por um xamã, que se chama Lorde Emon, tá? E eles vão tentar deter o nosso personagem, o Wander. Mas após derrotar o último colosso, o Lorde Emon chega ao templo com a expedição dele. Ou seja, ele chega tarde demais, né? O último colosso já foi morto pelo personagem. E aí ele fala para os guerreiros dele que o nosso personagem, o Wander, está possuído. No caso, pede para os guerreiros matar. E aí é quando um soldado ataca com a espada e esguicha o jato preto daquele sangue negro, né, que tá no personagem. E aí ele se transforma num colosso. E eles começam a fugir. Cara, nessa hora, cara, é muito louco. Você começa a jogar CG. Eu achei muito louco isso daí. Você começa a jogar CG e não sei se vocês tiveram eficiência em matar soldados com ele de colosso. Só ressaltando, né? Nesse momento você descobre que todos os colossos são aquela entidade que você falou. Sim, no começo do jogo. O Dorme. Todos são partes dele. Ele espalhou para que você matasse e as sombras deles entrassem em você. Entrassem em você. E aí ele se materializava. É, a interpretação que eu tenho disso é mais ou menos que aquele Dorme é um demônio, né? Que foi aprisionado nos colossos, né? E ele tá te usando pra se libertar. Pra se libertar, eu também acho. Também acho a leitura. Foi por isso que eu entendi. Curiosamente, né, o que acontece? Os soldados, eles fogem, tá? Aí o Emon, ele joga a espada do Wander no poço. Quando ele joga a espada no poço, uma energia começa a te puxar pro poço. Sim, sim. Você deixa fica de resistindo, ser um é mesmo. Exato. Você vai diminuindo. Não, é... Quanto tempo vocês conseguiram resistir? Porque nesse momento eu acho que não tem barra de gripping, né? Eu que sou o bizarro daqui, né? Eu tenho uma história engraçada sobre isso também. Que é o seguinte, você vai sendo... Olha o bug. Parece que é bug mesmo. Raziel viu que tinha água no poço e não quis pular nem a pau. Não é bem. Não, água não. Então, cara, quase esqueci o que eu ia falar. Então, mas na verdade é uma coisa que eu vi no YouTube e eu fui confirmar depois no jogo. Que é assim, você vai sendo puxado e você pode tentar resistir. Você tenta ir pra frente. E aí, você chega o mais próximo possível do altar que tá a menina lá, morta, certo? E quando você chega muito perto, você vê que ela não tá lá. Ela desaparece. Eu não reparei isso. Cara, você conseguiu se manter lá na frente o suficiente pra ver isso? Sabe quanto tempo demorou? Quanto? 28 minutos. Caramba, nossa. Você não gosta mesmo de água, hein? Cara, tô impressionado. Curioso. Mas é esquisito, né? Os caras pensam, o cara nunca vai conseguir chegar aqui, não vamos nem colocar lá a menina lá, o desenho dela. Às vezes não teve polígono pra fazer. Vai ver que ela levantou, ué. Foi comprar um pão, né? Putz. Ah, você matou os colos, vai ver que ela ressuscitou. É, legal. Mas isso é até curioso, né, cara? Mostra, tipo assim, ele lutou tanto, sacou? Pra ver a menina viva de novo, ver ela ressuscitar. E quando ele era pra conseguir, ele não vê. Não vê. Acaba o jogo, ele não vê ela viva. A gente passa o jogo inteiro aprendendo a resistir, né? A gente resiste, a gente segura no colosso, não cai. A gente resiste quando vê a mulher morta, mas a gente não quer aceitar a morte dela. A gente passa o tempo todo aprendendo a resistir. Mostra que resistindo a gente vai obter nossos lucros, né? A gente vai conseguir o que a gente quer. Só que nessa parte, não adianta você resistir. Você pode resistir por horas. Não vai adiantar. Agora é a hora que você tem que desistir, né? Você tem que abandonar. Impressionante, né, cara? Impressionante. E só no final do jogo que você muda a perspectiva, né? Tinha pensado nisso, mas é verdade, né? Mas é verdade. Essa visão aí. E o Fumito Ueda, ele manja muito, cara. Ele é eu acho esse cara muito artista, que é o criador e diretor do jogo. Ele tá falando, quando perguntam pra ele de Last Guardian, que é o próximo jogo que ele tá fazendo, né? Que ele não faz jogo com o número 2, por isso que é Ico, Shadow of the Colossus, Last Guardian. Ele fala que ele não gosta do número 2. Não gosta de continuação. Ele só falou que o Last Guardian, ele tem a ver com Ico e Shadow of the Colossus, que a ideia principal é contato. No caso do Ico, era o contato do seu personagem com a mão da Yoda, você tinha que estar de mão dada o tempo inteiro segurando. No caso de Shadow of the Colossus, era contato da mão com os colossos, tinha que estar o tempo inteiro segurando. Então ele leva isso como ideia principal. Ele falou que esse jogo também leva isso como ideia principal. O que se desenvolve em volta, a gente só vai descobrir quando o jogo for lançado. Eles fogem, o Emon e a expedição dele fogem pela ponte, e a única ligação exterior que tem desmorona, que a ponte, eles vão cavalgando e a ponte vai caindo, né? É cena Hollywood total. Ele fala que se o Wander sobrevivesse, talvez um dia ele seria capaz de vislumbrar o erro que ele cometeu. Logo depois de acontecido, né, dele ter sido sugado pelo poço de luz, ela acorda e aparece o Agro. Manco de uma pata, mas aparece, cara. Aquilo ali me dá um alívio do caramba. Ah, mas cavalo com pata quebrada já era. Ah, então, não, mas... sobrevive. Tipo assim, mas ele não morreu, né? E outra, né? Ele tá com uma pata menos. Também ele não vai ter mais que servir pra cavalgar. Porque aí ela vai até o local onde foi jogado a espada e encontra lá um nenenzinho com pequenos chifres na cabeça. E depois eles vão até um belo jardim, é quando sobe os créditos do jogo. Cara, essa cena é maravilhosa e faz a ligação com o Ico, né? É. Então, só uma curiosidade que eu achei interessante, assim, é que todos os colossos, eles têm os olhos bem marcantes, né? Ele é aquele olho grande, redondo, assim, com a... acho que a pupila bem preta, né? E todos eles são iguais, né? Todos eles têm o mesmo tipo de olho. A única semelhança que todos têm são os olhos, né? Cara, um pensamento aqui. No final, né, como você já comentou, a menina pega o Wander, né, o bebê Wander, e leva pra um jardim em cima do templo. E no Ico, né, como vocês comentaram, se passam nas gerações à frente do que acontece no Shadow of the Colossus. Não dá pra fazer uma ligação, cara, uma ligação viajada, né, obviamente que é uma teoria viajada. mas ali é como se fosse o Gênesis daquele momento. A gente tem um homem e uma mulher em um jardim, né? E o início de tudo. Nossa, é... Nossa, João, genial, cara. Eu nunca tinha pensado nisso. Não, é, eu acho que é um Gênesis. Porque se aquele foi o primeiro da linhagem... Não, eu quero dizer, você nunca pensou nisso? Eu nunca pensei nisso, cara. Cara, você já tinha pensado? É meio estranho porque existem outras pessoas também, né? Tem lá o xamã, os soldados, né? Eles aparentemente são meio evoluídos, assim, pra ser um começo, né? Talvez um Gênesis dessa linhagem só, né? Não, mas então, veja bem, é um casal numa terra vazia. É, porque é um outro mundo. Isolada. Ele foi, é verdade, ele isolado depois, né? Isolada. É, faz sentido. Nossa, cara, que louco. Esse jogo é foda, né, cara? Isso é o que resume melhor, isso expressa é o melhor resume. Jogo. Comprem. Comprem, joguem, rejoguem e mantenham essa obra de arte no acervo. É, e dividam os pensamentos que vocês tiverem conosco. Se foi Gênesis, se não foi Gênesis. Porque esse cast vai pra frente ainda. A gente tem ainda muito o que falar de Aiko. Esperamos que a gente tenha muito o que falar de Last Guardian. É, a gente agradece todos que tiveram ouvidos para ouvir esse cast e espero que vocês tenham aí uma volta a esse jogo aí esse ano, né? Pelo menos com a versão HD sendo lançada, todo mundo possa curtir de novo esse jogo que a gente curtiu demais a geração passada e continua atual até hoje. Esse foi o nosso episódio de nível 47. Agradeço novamente por terem ouvido e até o próximo.